selva é assim, predatória, onde a preguiça é inimiga da vitória. Se a depressão quer me pegar, vou sair fora. Clique, clack, boom, preserve sua glória. Na ignorância de um comum rapaz, o certo é o certo, na guerra ou na paz. A máquina do desemprego fabrica criminoso. Depois da pólvora não tem cabuloso. Essa noite chove muito porque Deus chora. E depois chora agora. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Mata o tempo pra ele não me matar. Se você se considera negro, pra negro será. Seu comercial de TV não me engana. Entre o sucesso e a lama, negro drama. Dentro de pé, tu tá meio de chassi. Dentro de pé, tu tá meio de chassi. Você vale o que tem. Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Veja bem, eles são nossos irmãos também. Família em primeiro lugar é o que há. Precisamos de um líder de crédito popular. Não são minhas linhas, inventei, eu me adaptei. Na madrugada da favela não existem leis. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Do que o ser humano é capaz, você não acredita. O crime é uma doença, eu conheço a infecção. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Me diga alguma coisa que eu ainda não sei, pode crer. Malandragem de verdade é viver. Cuidado por onde anda, cuidado com as companhias. Nada como um dia após outro dia. Preto de pé, tu tá meio de chassi. E tu tá mal, fica, tu tá meio de chassi.